Gira Internacional, Antena Web, Canal 1. There's a summer moon shining through my room just like it did that night. You laid me down, we tossed and turned, we bathed in that blue light. I was gone as it gets with the touch of your lips. We were burning like fireflies. Just when I thought I was over you, girl, it's July. To this time of year, with every day like a souvenir from the places we went and the love we were in, over and over and over again. You're in my blood, you're in my thoughts. Every corner I turn, every street I walk, every time I drive by the coast, you go to peace. This time. Your pretty pink sunburned cheeks, that big winter snow we spent by the fire. Yeah, we just made love all week. I wished you'd call when the leaves start to fall, the showers coming down in May. And every time the seasons change, I say, make it through this time of year, with every day like a souvenir from the places we went and the love we were in, over and over and over again. You're in my blood, you're in my thoughts. Every corner I turn, every street I walk, every time I drive by the coast, you goes to be. Souvenir from the places we went, the love we were in, over and over and over again. You're in my blood, you're in my thoughts. Every corner I turn, every street I walk, every time I drive by the coast, your ghost appears. This time of year, oh yeah. This time. search for someone else to blame. Sometimes things can't stay the same. To see your face. long, I'd wait 10,000 more. The sun is slowly sinking down to make the close of day, to make the end of 7 years, the ending of my way. Upon my tabletop, the snow is softly falling. The air is still in the silence of my room. I hear your voice softly calling. If I could only have you near to breathe a sigh or two, I would be happy just to hold the hands I love on this winter night with you. The smoke is rising in the shadows overhead. My glass is almost empty. I read again between the lines upon the page the words of love you sent me. If I could know within my heart that you were lonely too, I would be happy just to hold the hands I love. Oh, dying now, my lamp is growing dim. The shades of night are lifting. The morning light steals across my window pane, where flakes of snow are drifting. If I could only have you near to breathe a sigh or two, happy just to hold the hands I love and to be once again with you. To be once again with you. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Opa, mais um final de semana já chegou e agora tem forró da melhor. Muito forró pra galera, hein, Zé? O programa hoje vai estar uma belezura e eu vou estar dando chicotada pra todo lado hoje. Então, Zé, já que você tá animado assim, ó, dá uma chicotada nesse frio. Vai lá, Zé, chicotada no frio, Zé. Agora chicotada da tristeza, Zé. Chicotada na solidão. Toma! Muito bem, Zé, o programa tá apenas começando. 2 horas de muito forró e muita alegria aqui no seu rádio. Vale a pena você dá um gás aí no seu volume. Forró da Melhor. Aos domingos, às 16h, com Hermes Dias, no Canal 1. A agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola, um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. Conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. Ya no queda nada de lo que era mío, todo se acabó. Hoy todo es distinto, ya no son los días de las travesuras, de las alegrías. Cuando yo lloraba y tú te reías, cuando yo cantaba, cuando oía sermones, cuando oía consejos, cuando tú gritabas porque andaba lejos. Hoy todo es distinto, todo diferente, mas sigo de frente con mis años viejos. ¿Dónde están las bancas del parque de rumbo? ¿Dónde te ves? También los amigos de mi palomilla. Ya no encuentro nada de esas cosas lindas que tanto quería. Si ha cambiado el parque, si ya son otras bancas y otra paloma. Mi madre, que por esperarme nunca se dormía. ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas siempre compartía? Ya no queda nada de la casa aquella donde yo vivía. Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía. Por esperarme nunca se dormía. ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas siempre compartía? Ya no queda nada de la casa aquella donde yo vivía. Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía. Ya no queda nada de lo que era mío, todo se acabó. Thank you. tiene la luna para y muchas más que me sirvan de una vez a todo el año. Que me quieran seriamente emborrachar si te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tengo el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Porque de hoy en adelante el amor no me interesa, gritaré por todo el mundo. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor. Antena Web, sintoniza-te. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas demás, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar si te cuentan que me vieron muy borracha. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque que sé que de este golpe ya no voy a levantar. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Para de hoy en adelante, ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Se eu pudesse te contar como eu sofro noite e dia, se eu soubesse onde estás, ao teu lado eu voltaria. Faz um ano que eu choro noite e dia. Faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha. Faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Olá, caboclo! Bom dia! Então, como vai você? Rancho do Caipirão, porque não deixamos sós, mesmo aqueles que despertam mais cedo. Rancho do Caipirão, um programa de música sertaneja tradicional apresentado por Luís Henrique Polícia. Os bons dias nunca foram tão agradáveis de se ouvir. Rancho do Caipirão, de segunda a sexta, das 4 às 6 da manhã, com Luís Henrique Polícia, no Canal 1. If we make it through December, everything's gonna be alright, I know. It's the coldest time of winter, and I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, got plans to be in a warmer town come summertime. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. Got laid off down at the factory, and their timing's not the greatest in the world. Heaven knows I've been working hard. Wanted Christmas to be right for Daddy's girl. I don't mean to hate December. It's meant to be the happy time of year. And my little girl don't understand why Daddy can't afford no Christmas here. If we make it through December, everything's gonna be alright, I know. It's the coldest time of winter, and I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, got plans to be in a warmer town come summertime. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. In the cane fields, headed west to Lightning Ridge. I've seen every lonely roadhouse from Charleville to Murray Bridge. I see your face in every shadow. I hear your voice upon the wind. The more I try to forget you, the more your memory rushes in. When the snow falls on the alleys and it floods the Tilbury, when the road freezes over, that's when I'll stop loving you. Just like the end of the rainbow, your were always just out of reach. We parted in a moment, but I've been leaving you for years. So don't ask me where I'm going, 'cause I won't know till I arrive. Thousand miles behind me, you're never far from my mind. When the snow falls on the alleys and it floods until the roof, I'll lay my burden down. Then you'll find me on the highway, just somewhere beyond the blue. When the road to freeze is over, that's when I'll stop loving you. Canal 1. Nós éramos apenas metade. Depois nos encontramos e formamos um todo no mundo colorido da felicidade. Eu era sua vida e você a minha.

Now it's time to focus in on where I go from here. Lord, have mercy on my next 30 years. In my next 30 years, I'm gonna have some fun. Try to forget about all the crazy things I've done. Maybe now I've conquered all my adolescent fears. And I'll do it better in my next 30 years. My next 30 years, I'm gonna settle all the scores. Cry a little less, laugh a little more. Find a world of happiness without the hate and fear. Figure out just what I'm doing here in my next 30 years. Here we go. My next 30 years, I'm gonna watch my weight. Eat a few more salads and not stay up so late. Drink a little lemonade and not so many beers. Maybe I'll remember my next 30 years. My next 30 years will be the best years of my life. Raise a little family and hang out with my wife. Spend precious moments with the ones that I hold dear. Make up for lost time here in my next 30 years. In my next 30 years. Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Segunda a sexta, 30 minutos de música portuguesa. Girassom. Das 8h30 às 9 da manhã, de segunda a sexta, no Canal 1. Se acabar, foi você que vacilou. Não adianta mais chorar. Toda história de amor tem começo, meio e fim. Até gosto de você, mas gosto muito mais de mim. Vacilou, virou ex. Quem não cuida, perde a vez. Toma isso de lição. Encontrei outra paixão. Vacilou, virou ex. Posso até te perdoar, mas atrás não vou voltar. Se eu tô bem, você tá mal. Isso é problema seu. Já dei a volta por cima. Meu amor, você perdeu. Até fala.

pai dela, já ficamos combinados. Cozemos nossa aliança, registrou nosso noivado. Agora estamos esperando o prazo marcado. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. Nur ein Mann in besten Jahren kann dir zeigen, was Liebe ist. Die Summe der Erfahrungen verspricht dir Offenbarungen, Freuden, die dein Herz nie mehr vergisst. Wenn ein Jüngling dir beim Tanzen sagt, hey, komm doch mit zu mir, dann sucht er für die eine Nacht nur seinen Spaß mit dir. Und wenn du morgens aufwachst und gelangweilt an ihn denkst, dann bleibt nur noch die Hoffnung, dass du ihn sehr schnell verdrängst. Nur ein Mann in besten Jahren kann dir zeigen, was Liebe ist. Die Summe der Erfahrungen verspricht dir Offenbarungen, Freuden, die dein Herz nie mehr vergisst. Geblendet von 1,90 stehst du vor ihm wie erstarrt und bist so wie er selbst in seine Muskelkraft vernarrt. Er trägt dich auf Händen zur Bewunderung von allen, doch wenn du mehr erwartest, lässt er dich gleich wieder fallen. Nur ein Mann in besten Jahren kann dir zeigen, was Liebe ist. Die Summe der Erfahrungen verspricht dir Offenbarungen, Freuden, die dein Herz nie mehr vergisst. Die Summe der Erfahrungen verspricht dir Offenbarungen, Freuden, die dein Herz nie mehr vergisst. Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Alô, meu povo! Alô, ouvintes da Rádio Canal 1 da Antena Web. Aqui quem está falando é o cantor Carlos Pitti, todas as sextas-feiras, das 10 da noite, com transmissão em rede, diretamente de São Paulo, tem programa Carlos Pitti, a programação mais sertaneja do Brasil, com a presença dos melhores artistas. Eu espero você, sexta, às 10 da noite, na Canal 1. Um forte abraço e até lá! Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia.